luz e sombra em conexão. Hoje nasce a após a batalha, ecos de vitória no ar. 18 heróis lado a lado, prontos pra sempre lutar.